Controle de Salvador, bom dia, Tan 3201. Bom dia, Tan 3201. Identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste meio 12. Tente para 4 mil pés, chegada Bonf, ajuste no 012, Tan 3201. Salvador, bom dia, web 6749. Tem aqui informação Golf, autorização para Guarulhos. 6749, CN, aguarda coordenação Guarulhos. Guardando 6749. Salvador, o azul 4177 para pushback em cima. Azul autorizado, reporte táxi. Autorizado, azul 4177. Cota 6749. Autorizado Guarulhos, 340, via Perusque 50. Decolagem no zero, curva direita. Saída da El Leda, pós Leda, vou direto Bidev. Controle 198 e o transponder 5501. Autorizado Guarulhos, 340, via Perusque 50. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda, pós Leda. Vou direto Bidev. 198 é o controle na saída, 5501 no transponder para o Web 6749. No portão de número 4. 4177 tem 66 a bordo, alterna com fins, autonomia 12h40. Gente, táxi via Índia, o ajuste é 1012, reporta uma espera. Via Índia, reporta uma fonte espera, o 4177. Desado, Tana 3201. está pronto, azul 417. 4177, ingresso decolagem, 030 graus, 39. Ingresso decolagem, 0, azul 417. Controle Salvador, Santos 201, está livre da restrição em pelo? Livre. Gente. Tráfego Salvador, objeto 5717, com a autorização Galeão, ciente da Golf, bom dia. 5717, Golf confere, agora cópia Galeão. Na escuta. Voa azul, decolada 47, 198, bom gol. 198, bom dia, 4177. 5717, cópia. Pronto. Autorizado Galeão, nível 340, na previsão 50, decolagem da 10, curva direita, saída da Eulida, pós-Lida, voa direto, Bidev, controle 198, e o seu transponder 5505. 340, pela previsão 50, a saída da Eulida, depois direto, Bidev. 198. O controle 5505, transponde, decola da pista 10, para o jet 5717. Web correto, reporte pronto. Chamada pronta. Salvador, bom dia, com licença, é o TAM Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, prossiga. Ok, já coordenado com a Infraero, nós estamos solicitando o giro de motores por 8 minutos aqui em marcha lenta, no pátio 3, posição 9. Gente, X-Ray Alpha, autorizado a passar. Passaremos certo, obrigado. Estabilizado, até 3201. 3201, no torre, 198, decimal meio, bom dia. 198, meio, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Tantos 201, passou externo, baixado trabalho. Bom dia, pista livre, o vento em Salvador 040 com 3 nós, pouso autorizado. Sente livre pouso, Tantos 201. Salvador, bom dia, web 75898. 898, prossegue. 340, confim. Sente, aguarde, copo. Patrão 77, AM Centro Recife, 125, 1 alterno 3325. 125, 1 alterna 13325, azul 4177. Web 6749, acionado com 129, 4 horas e 25, alternando com fim para o táxi. Web táxi via Índia, reporte para o Sérgio Bruno. Deixa uma ponte externa, 9. 3201, solo 54, minha escuta táxi Alfa, aqui no Paz 3, até o portão 8, Paz Principal. Alfa, aqui no portão 8, Paz Principal, tá 3201. Pronto, web 6749. Web autorizado, direto decolagem 0539. Autorizado a linha I decolar, web 6749. Positivo, companheiro. Nível 3, né? Confirme, estou muito ruim a transmissão. Aguarde para a cópia e para o push. Pede na sua escuta. Solo Salvador, objeto 5717 para pushback acionamento na UNO, na posição 10. Gente, na 10, vai ficar atento ao tanque parqueará na 8, após autorizado. Atento ao tanque, vai parquear na 8, depois autorizado, objeto 5717. Solo Salvador, com licença, é o TAM Mike X-Ray Alpha informando o término de giro dos motores. Um bom dia, bom trabalho. X-Ray Alpha, ciente, bom dia. 6749-57198. Obrigado, bom dia. Alô. 5898 Webjet, pronto, copy. Pronto. Autorizado para Confins 1340. Decolagem no zero, curva direita e saída da Euleda, após voa bridge, intercepta a roda do seu plano. Controle 198, transponder 5507. ...340, confirme, decolada 10 direita, da Euleda bridge, depois segue a rota do plano. Controle 198, transponder 5507, está no 5, puxa acionamento, Webjet 5898. Web correto, autorizado o push, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, 5898. Solo Salvador, objeto 5717 para o táxi. posição 128 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna com 20. Foi o 5898 que modulou. Confirma o web que modulou, foi o 5797 ou 5898? 5797. Gente, 128 a bordo, alternando com fim, táxi Juliette Alfa, ajuste a 1012, reporta atmosfera pronta. Juliette Alfa, chamada pronta, objeto 5717. 5898 para o táxi, POB 95, 3,20 de autonomia, alternando Galeão. 5898, Juliette Alfa, 18, reporte atmosfera pronta, ajuste 1012. Juliette Alfa, reporta na ponte de espera. 5898. Jet 6749, chame Centro Recife 1251, alterna 13325. 251 na primária, poderia por gentileza confirmar a secundária? 13325 a secundária, 6749. 3325, obrigado, 6749. Livre, ingresso e decolagem, 5898.